Não vai acreditar quando escutar os disparos. Não vai acreditar, não vai acreditar quando escutar os disparos. Não vai acreditar quando escutar os disparos. Não vai acreditar quando escutar os disparos. Não vai acreditar. Tu vai acreditar quando escutar o disparo. Cold O, rapper acostumado a receber aplausos. Falo o que penso, sendo verdadeiro ao jogo, atento a tudo e a todos. Minha mãe não fez de mim um tolo. Não brigo, eu trigo sempre que for necessário. Só fico no pico onde não sou considerado otário. Foda-se a fama, tenho a mente no dinheiro. E com a grana sou ligeiro todo dia, o dia inteiro. Pois os mesmos manos que dão um dois contigo depois de brisar os pontos. Quanto vale ser o seu amigo, mas no momento talvez de paz você esquece, rapaz. Se liga, seus problemas nunca menospreze. Eu disse ao mano França, quando precisar, liga. Tanto pra festejar ou quando se envolver em briga. Faço certo pra não ter que fazer reparos. Tu vai acreditar quando escutar os disparos. Tu vai acreditar quando escutar os disparos. Acreditar quando escutar os disparos efetuados por um arsenal pesado, destruindo, fazendo estrago, cuidado. Juventude de atitude verdadeiro e real. Notado vários loucos, é jogado o jogo. Tamo junto apostando até o final letal. Dialeto de rua, penso crime não paga pau. Tanto faz que se foda se sua língua solta, gosta de julgar e falar mal. As relações de sessão, nosso estilo de vida marginal. Dinheiro, vadias, droga, polícia, correria ilegal. Moral, esquece isso, louco, deixa quieto. Socorro, você pelo certo, faça de tudo pra não gastar por perto. De qual é? Vários aqui morreram, guerreiros sobreviveram no meio de toda a guerra. Mas estou aqui firmão de pé na fé. Tiros trocados com adversários, assaltos, assassinato. Estou acostumado com tudo isso, por isso convivo com o perigo que está de frente pro meu barraco. Não tenho medo, receio, eu conheço desde pequeno as leis do bairro. Tu vai acreditar quando escutar os disparos. Tu vai acreditar quando escutar os disparos. Eu represento São Vicente, que se alia à Praia Grande. Falamos na lata o que pensamos, sem mudar semblante. Sangue, suor e lágrimas é o que usamos pra vencer. Não existem táticas, praticar é exercida. Dispensamos teoria e a cada dia vivo minha vida na correria. Conte, ó, sem dó, disparo certeiro, alvo atingido. Pra não cair tem que ser ligeiro. Cuidado de pisa quando se topa. Segura sua vez, se tomando não vá me menosprezar. O ferimento aqui não cicatriza. Diz a todos, sabe os outros. Tu vai acreditar quando escutar os disparos. Estamos no jogo, matas do trono, mas que merecido, pois não somos rebalos. Inconsequente nos fatos, independente do palco, mostrando preparo, visando o que é melhor pra nós. Se não for disposto, arrasta contratos, fechando com roca, filas da puta. Se tu quer nos tentar nos desafiar, desacreditar em primeiro lugar, escuta. Não vai acreditar quando escutar os disparos.